ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Apresentação, Tina Gonçalves. Alô, ouvintes de todo o Brasil, boa tarde. Olha, nós aqui estamos chegando. É o programa Hora do Fazendeiro. Manchetes do Campo. Confira os destaques desta quarta-feira, 16 de novembro de 2016. Papel da agricultura para a solução de mudanças climáticas é ressaltado em conferência da ONU. Governo investe em inclusão socioprodutiva para recuperar bacia hidrográfica no norte de Minas. Estados Unidos lideram ranking de importação de café especial brasileiro. E na Dica do Campo, nós vamos falar sobre mastite em vacas. São 5:05. No 3298-3440 ou 3441, você fala com Tiago Aredes. Está conosco Juliana Moura. Aquele abração, Juliana. Serrinha e Zé do Rancho para vocês, de Cornélio Pires. Jorginho do Sertão. O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Logo veio seu patrão, cheio de contentamento, tenho 3 filhas solteiras e lhe ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, cheia de top e de fita. Jorginho, case comigo, que das 3 sou a mais bonita. Logo veio a do meio, vestidinho cor de prata. Jorginho, case comigo, ou então você me mata. Logo veio a mais velha, por ser mais interesseira. Jorginho, case comigo, que eu sou a mais trabalhadeira. Jorge pegou seu cavalo, ensinou na mesma hora. Foi dizer pra morenada e adeus que eu já vou me embora. Da despedida, ai, ai, ai, ai. É que a morenada chora, ai, ai, ai, ai. O Jorge resolveu, é melhor que eu mesmo suma. Não posso casar com as 3, aí eu não caso com nenhuma. Música. São 5:08, 5:08. Noticiário Rural. Em encontro para debater o aquecimento global, chefe de agência das Nações Unidas afirma que a agricultura precisa ser parte da solução para a mudança climática. Da Rádio ONU, Laura Gelber. A agricultura precisa ser parte da solução para a mudança climática, não apenas ser parte do problema de emissão de gases, afirmou o chefe da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. José Graziano da Silva falou com a Rádio ONU em Marrakech, no Marrocos, onde participa da COP22, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. We are here at the COP22 to push for this agriculture deal. Agriculture need to be part of the solution of climate change. Falando em inglês, Graziano da Silva afirmou que a agência quer cooperar para a redução da temperatura e da emissão de gases, ressaltando que o setor agrícola tem um papel muito importante. Ele disse ainda esperar que a conferência em Marrakech seja um passo adiante nessa direção. Nessa terça-feira, no encontro, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, declarou que a união global em torno das alterações do clima, que em tempos parecia impensável, agora se tornou imparável. Na COP22, Ban anunciou ainda que o Acordo de Paris já foi ratificado por 109 países, que equivalem a 75% das emissões dos gases que causam o efeito estufa. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Hora do Fazendeiro em Confidência, agora 5:10. A música que está chegando é com Tião Carreiro e Paraíso. Adeus, Rio Piracicaba. Piracicaba é minha vida. Já foi o rio mais bonito. Quem conheceu acredita. A linda Piracicaba foi o cartão de visita. Cachoeira murmurante, de água pura e cristalina, era o véu que enfeitava nossa noiva da colina. Tão querida, estou chorando na despedida. Piracicaba, Piracicaba é minha vida. Entre águas poluídas, vejo lágrimas correndo. As lágrimas do povo pelo rio que está morrendo. Eu também estou chorando e a tristeza não acaba. Eu choro por ver morrendo o rio de Piracicaba. Adeus, terra tão querida. Estou chorando na despedida, Piracicaba. Piracicaba, Piracicaba, é minha vida. Cinco horas e 14 minutos. Noticiário Rural. Inclusão socioprodutiva é chave para a recuperação de bacia hidrográfica no norte de Minas. A FAPEMIG abriu a terceira chamada para dar continuidade às ações de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Pandeiros, no norte de Minas, à margem esquerda do Rio São Francisco. Com o novo edital, a Fundação vai apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para a preservação do meio ambiente de forma compatível com o desenvolvimento socioeconômico. Isso será feito a partir da inclusão socioprodutiva de agricultores familiares e membros de comunidades tradicionais. O edital prevê aporte total de R$1,5 milhão. E os pesquisadores devem submeter os projetos até 30 de novembro deste ano. Na área socioambiental, podem ser inscritas propostas para desenvolver tecnologias sociais de bombeamento e tratamento de baixo custo para águas superficiais e subterrâneas. Em outra vertente, está o incentivo ao turismo ecológico e cultural com o mapeamento dos atrativos e criação de roteiros. Hora do Fazendeiro em Confidência. Tonico e Tinoco. Conhecer na minha roça, vem surgindo o clarão. O caboclo deixa a paioça pra fazer a plantação. O carro de boi gemendo no arto do chapadão. Os passarinhos cantando, começando um barulhão. Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão. Casinha de paia, lá no ribeirão. Uma linda cabocla e um cavalo bom, são de uma viola, alegra a solidão. Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão. Voz da serenata, gemer do violão. Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão. Tarde de verão, cabocla sambando, noite de São João. Este é o Brasil, caboclo, este é o meu sertão. E 18. Noticiário Rural. Instituto abre oportunidades na cadeia de lácteos. O Instituto de Laticínios Cândido Tostes, uma das unidades regionais da EPAMIG, é uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. Além da excelência na formação de profissionais para a indústria de laticínios, o Instituto desenvolve um modelo de interação com empresas, instituições que atuam no setor e garantindo assim oportunidade de emprego para os alunos. Quem se interessou deve ficar atento. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em leite e derivados. São 30 vagas para o primeiro semestre de 2017. Alunos que concluem o curso têm estágio assegurado e entre esses 70% em média são absorvidos pelas próprias empresas. E até hoje foram formados cerca de 2.300 técnicos que atuam em todo o país. Segundo a coordenadora do Núcleo de Ensino, Regina Mancini, 50% dos alunos formados na última turma já estão trabalhando com salários iniciais entre R$ 3.500 e R$ 4.000. A inscrição, no valor de R$ 70,00, pode ser feita pelo site www.candidotostes.com.br. São 5:20. Hora do Fazendeiro em Confidência. Irmãs Galvão, Pagode em Brasília, de Ted Vieira e Lorival dos Santos. Roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. Marido namorador, eu faço cor e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E na sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Não nasce burro, gaúcho é o rei da coxilha. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. Pra esse povão querido pique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. Hora do Fazendeiro em Confidência, 5:23. Cotações de produtos. Para melhor orientar os produtores, comerciantes e consumidores, a Hora do Fazendeiro traz a cotação de alguns produtos de grande comercialização na Ceasa Minas. E é para lá que nós vamos. O que temos para hoje, Marco Antônio? Boa tarde. Boa tarde, Tina Gonçalves. Boa tarde a todos. Para hoje, o volume ofertado foi regular. O período ainda é de menor procura. E os preços mais praticados seguem nos níveis anteriores para a maioria dos produtos. Preços mais praticados para hoje: couve-flor, caixa com 6 unidades, R$ 10. abobrinha menina brasileira, caixa com 18 quilos, R$20. Milho verde, saca com 19 quilos, R$20. Moranga híbrida, quilo, R$1,25. Quiabo, caixa com 12 quilos, R$40. Tomate longa-vida, quilo, R$1,50. Vagem macarrão, caixa com 13 quilos, R$20. Batata lisa, quilo, R$1,60. Cenoura, caixa com 20 quilos, R$20. Cebola amarela, saca com 20 quilos, R$25. Mandioquinha, caixa com 20 quilos, R$120. Abacaxi pérola, dúzia de unidades, R$38. Abacate, caixa com 18 quilos, R$100. Banana nanica, caixa com 22 quilos, R$60. Laranja pera, caixa com 20 quilos, R$35. Maracujá, caixa com 12 quilos, R$35. Morango, caixa com 1,5 kg, R$7. E uva Itália, que está com oferta reduzida nesse período, caixa com 5 quilos, R$40. E para as dicas de hoje, selecionamos no grupo das folhosas repolho e couve-flor, no grupo das olerícolas, abobrinha italiana, chuchu, pepino, pimentão verde, beterraba, também cenoura. E no grupo das frutas, ameixa, pêssego e nectarina nacionais, coco verde, mangas Tommy e Palmer, melancia, melão amarelo e também morango. A todos desejamos uma boa tarde e até amanhã. Quem quiser saber mais pode ainda pegar informações pelo telepreço da Ceasa. O número é o 0800-031-5859. São 5 horas 25 minutos. Cleuton e Karen de Melo e Reino, canja de arroz. Da noite, às vezes, meu bem, sem nem mesmo esperar, escuta um barulho na porta, levanta e vem perguntar: quem é que está aí fora? Pergunta com jeito e baixinho, mas logo percebe, sabe. Sou eu procurando carinho. Abre a porta, eu entro. Ela entende minha falha. Me dá uma canja de arroz e logo depois a gente se agasalha. E numa troca de palavras suaves junto aos ouvidos, faz com que nosso cobertor tenha ciúmes do amor por nós dois vivido. Faz com que nosso cobertor tenha ciúmes do amor por nós dois vivido. E numa troca de palavras suaves junto aos ouvidos, faz com que nosso cobertor tenha ciúmes do amor por nós dois vivido. Faz com que nosso cobertor tenha ciúmes do amor por nós dois vivido. Cinco e 29. Em Confidência. Bom dia. Bom dia, dona. Hoje é um dia especial, hein? É, dia de eleição. Mas nós não vamos poder votar. Infelizmente não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares aí de difícil acesso. Mas eu já fui atrás da justificativa. Você tem até 60 dias para ir no cartório. Só assim a gente fica em dia com a justiça eleitoral. Votar não é uma obrigação, é um direito. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Minas Gerais não registra nenhum caso de febre aftosa há 20 anos. E para continuarmos com bons resultados, a segunda etapa de vacinação do gado já começou. Se você é produtor rural, vacine seu rebanho bovino e bubalino com idade entre 0 e 24 meses até o dia 30 de novembro. A vacina é obrigatória. Faça a sua parte. E lembre-se, mantenha a vacina em recipiente refrigerado. Para comprovar a vacinação, acesse www.ima.mg.gov.br. Minas Gerais, governo de todos. Quer acelerar o seu negócio? Participe do programa Energia Inteligente da CEMIG e ganhe até 40% de bônus para trocar o seu motor elétrico usado por um novo, mais eficiente e econômico. Se você é micro ou pequeno empresário, empreendedor individual ou pequeno produtor rural, acesse www.cemigtrocaseumotor.com.br e saiba mais. Programa Energia Inteligente. É a CEMIG investindo na eficiência energética para sua empresa consumir menos e lucrar mais. Dia após dia, milhares de produtores utilizam desde métodos simples a tecnologias avançadas para produzir alimentos e matérias-primas que são transformadas em combustíveis, tecidos, móveis, remédios, sempre conservando a natureza. O sistema Faeng representa este setor, que produz mais de 40% da riqueza do nosso estado. Sistema Faeng Senar Minas, a união e a força do campo. Alô, ouvintes de todo o Brasil, aqui é Tina Gonçalves e estou com vocês todos os sábados de 8 às 11 horas da manhã no programa Túnel do Tempo. Canções que a gente não esquece jamais. Recordar e participar pelo 3298-3440 ou 3298-3441. Escolha sua música preferida e viaje conosco no Túnel do Tempo. Inconfidência. Apresentando A Hora do Fazendeiro com Tina Gonçalves. São 5 horas e 32 minutos. 5 e 32. A música que está chegando vai para o nosso ouvinte Calango, está lá no Padre Eustáquio, completando hoje 81 anos de idade. Parabéns, amigão. Parabéns, parabéns, tá, Calango? Alô, Francisco Alves, está lá em Sabará. E também a Lia, no Itapuã, Joaquim Penitente Beralda, no Alto dos Pinheiros, Osvaldo, no bairro Industrial, e a Oraida, lá no Caiçara. Alô, Oraida, o nosso abraço. E ela manda a música para o seu irmão, que está lá em Paracatu, é o Carício. Muito bem, Jacó e Jacózinho. Eu moro é um lugar de raça, o povo de lá sem coroa não passa. Dançar o catira é nossa cachaça, no braço da viola ninguém me laça. Vemos lá da berra, lá nas quiças, os cachorros late correndo caça e a cartucheira não embaraça. Ai, ai, e o bicho deita é na fumaça. Eu moro, não tem mosquito, até a noite é muito bonito. A lua brilha no infinito, olhando nela, ouro tal da grito. Ao não perdo o dia, já tá escrito. Vem passarinho lá nos palmitos fazer duelo muito esquisito. Ai, ai, canta as maritacas e os periquitos. Corritela, não tem igreja, mas tem capela. É aonde eu rezo e queimo vela. O coral é feito pelas donzelas. Quando tem um terço, nós não cancela. Festa de reis é coisa mais bela. Suas belezas, nós dois revela. Ai, ai, a viola vai, eu não vou sem ela. Conhecido, todos os vizinhos são reunidos. As mulheres respeitam bem os maridos. O lugar parece que foi vencido. Lá não tem malandro e não tem bandido. Se é vagabundo, já sai corrido. Pra divertir, somos divertidos. Ai, ai, e pra trabalhar, somos sacudidos. Hora do Fazendeiro em Confidência, 5h35. Calendário de festas e eventos. Você confere agora o calendário de festas, cursos e eventos do agronegócio. Acontece amanhã na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz a palestra Alimentação Ética, que tem a proposta de discutir as implicações do consumo excessivo de carne. O evento, realizado pelo projeto Moradias Sustentáveis, será no Centro de Vivência da Esalq. E a palestra abordará formas sustentáveis e alternativas de alimentação, priorizando o consumo ético, a saúde e o bem-estar de todas as formas de vida. Informações pelo 19-3429-4051. E amanhã e sexta-feira vai ocorrer o Encontro Técnico em Ciência e Tecnologia Avícolas. O evento acontecerá nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, no Campus Glória. E neste ano o tema é saúde intestinal das aves, influência na saúde pública e resistência aos antimicrobianos. Informações pelo 34-3218-0500. E no dia 25 de novembro será realizada uma feira de touros de progenética em Itapajipe, no Triângulo Mineiro. A iniciativa busca viabilizar aos pequenos produtores a aquisição de touros de alto padrão genético. Na feira serão oferecidos touros puro de origem PO, com registro genealógico definitivo, exame andrológico positivo, teste negativo de brucelose e tuberculose. A aquisição dos animais pode ser feita por meio de financiamento. E a feira acontece no Parque de Exposições Homero Santos. Informações pelo 34-3424-2192. 5h37. Hora do Fazendeiro em Confidência, Abel e Caim de Paraíso e Galhardi, mineiro de fibra. Foi Ribeirão Vermelho no sagrado chão mineiro que um caboclinho pobre, mas com fibra de guerreiro, entrou numa contra a força do dinheiro. A sua grande esperança era ser um fazendeiro. Pensou no seu amanhã, consultando o travesseiro, só da moral do seu pai que ele pôde ser herdeiro. Despediu da mãe querida e com fé seguiu avante. Chegou pisando em espinhos na capital. capitão bandeirante enfrentou a luta brava sem fracassar um instante. Foi servente de pedreiro, foi vendedor ambulante, trabalhando dia e noite, se tornou um comerciante. Mas um bravo navegante não deixa o barco parado. Hoje ele tem fazenda com lavoura e muito gado. Comprou a grande fazenda onde ele foi criado. Seus amigos de infância hoje são seus empregados. Anda de cabeça erguida, nunca deu um passo errado. Do sofrimento, da luta do pobre trabalhador. Chegou aonde ele quis porque foi merecedor. E Deus será para sempre o seu grande protetor. Horas 41 minutos. Dicas para o produtor. Na dica do campo de hoje, vamos falar sobre mastite em vacas. Márcia Bueno. A mastite é a inflamação da glândula mamária dos rebanhos bovinos e outros e pode ocasionar desde a redução da produção de leite até a morte da vaca. E para ajudar na eficácia do tratamento daqueles tipos que são produzidos por bactérias, pesquisa da Embrapa e da Universidade Federal de Ouro Preto desenvolveu e testou cápsulas com antibióticos muito pequenas, a ponto de as células de defesa conseguirem englobá-las em processo conhecido como fagocitose. Isso leva o medicamento para as bactérias que já foram engolidas pelas células, mas que não vão conseguir serem mortas por elas, por serem resistentes ao processo natural de defesa. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse mecanismo com o responsável pela pesquisa na Embrapa, Humberto Brandão. Muito obrigada pela sua entrevista, Humberto. Como é que começou essa pesquisa? Bom, Márcia, esse é um projeto que ele vem sendo apoiado diretamente pela FAPEMIG, né, e pelo setor de agricultura de precisão do Ministério da Agricultura. Na realidade, esse projeto começou antes mesmo de eu entrar na Embrapa, na época que eu era veterinário de campo, e a gente vivenciava vários problemas de mastite. A gente brinca que na propriedade leiteira tem aquelas vacas que a gente chama de vaca mamiteira, em alguns lugares de Minas, né? Que são aquelas vacas que a gente trata, ela melhora, aí 5, 10 dias de novo ela aparece de novo com a mastite, e essas são as mais difíceis de serem trabalhadas. Assim que eu fui contratado pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, nós tivemos a ideia de desenvolver um produto para atender justamente essa demanda do produtor rural. Em que essa tecnologia ela é inovadora? Como eu disse, são nanocápsulas, né? E de que forma isso representa um avanço em relação ao que já foi desenvolvido anteriormente? Na realidade, a gente acredita, até onde a gente conhece, que essa seja a primeira formulação contendo antibiótico nanoestruturado para tratamento da mastite. Bom, de uma forma geral, como é que funciona o processo de infecção da glândula mamária? A bactéria entra dentro da glândula mamária, ela se replica lá dentro da glândula, do úbere do animal, né? E isso causa mastite. Existem alguns tipos de bactéria que, quando o sistema de defesa do animal ataca essas bactérias, o que ele faz? Ela vai lá e fagocita, as células de defesa vão lá e fagocitam, ou seja, elas comem essas bactérias. E isso faz com que o animal, às vezes, se cure da infecção. Mas nem sempre, quando elas fazem esse processo de fagocitose, que a gente está chamando de comer, entre aspas, aqui, a bactéria, elas conseguem acabar com essas bactérias. Tem algumas bactérias que, às vezes, sobrevivem dentro dessas células de defesa. O que acontece com o antibiótico normal? Às vezes, quando você administra um antibiótico para dentro da glândula mamária, que é aquela bisnaguinha para tratamento da mastite, o antibiótico distribui por todo o tecido, no leite, ele atinge as bactérias que estão fora das células de defesa, né? Mas nem todo antibiótico consegue entrar dentro da célula de defesa. E chega um determinado momento que essa célula de defesa também morre. Aí ela libera essa bactéria de novo dentro da glândula. Então, clinicamente, você trata o animal, ele parece que está curado, mas aí depois de alguns dias, quando começam a morrer as primeiras células de defesa que sobrevivem à bactéria ali dentro, o animal aparece com uma nova infecção. Qual que foi a estratégia que nós adotamos? Nós fizemos nanopartículas, elas são direcionadas para dentro dessa célula de defesa. Com isso, a gente tem uma concentração muito maior de antibiótico dentro dessa célula de defesa, que normalmente, com antibiótico normal, a gente não teria, né? Então, com isso, a gente consegue índices terapêuticos ou índices de cura mais elevados. Esse foi um projeto que teve início em 2008, 2009. Sim. Agora, nós estamos entrando numa terceira etapa, que é a etapa de segurança para o ser humano. Então, nós estamos desenvolvendo metodologias para quantificação desse antibiótico no animal. Ou seja, a gente assegurou primeiro que para o animal não faz mal. Agora está numa segunda etapa, assegurando que não faz mal para o ser humano. Então, nós já começamos a definir por quanto tempo ele fica sendo liberado no leite. Agora, na segunda parte, ele vai fazer isso na carne e nos outros produtos derivados do animal. Mas o que é interessante? A tecnologia que nós desenvolvemos faz parte do conceito de terapêutica de precisão, né? Qual que é o objetivo disso? É racionalizar o uso dos medicamentos ou de antibióticos. A partir do momento em que você torna esse antibiótico, essa formulação farmacêutica mais eficaz, você precisa usar um menor número de doses de tratamentos. Nós fizemos um ensaio com ovelhas, em parceria com a equipe da Embrapa Pecuária Sudeste, no qual a gente conseguiu taxas de cura em torno de 15% superior ao antibiótico convencional, utilizando metade da dose do antibiótico. Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa, Humberto Brandão, sobre as nanocápsulas desenvolvidas para o tratamento da mastite. Reportagem Márcia Bueno. E alguma dúvida ou sugestão de assunto para a Dica do Campo é só enviar para a gente. O nosso e-mail é horadofazendeiro@inconfidencia.com.br ou ligar para 31-3298-3440 ou 3441. Faltando 13 minutos para as 6, Leôncio e Leonel de Ted Vieira. Partida do Boiadeiro. Seja sincero e conte a razão. Pelo seu jeito eu tô percebendo outra intenção. Quem provou pó da estrada sem nunca tirar o laço da mão, não troca o sofrimento da lida pelos prazeres de outros rincão. Partindo, deixando o campo onde eu fui criado, mas nos meus olhos luar de prata irá gravado. Sei que mais não ouvirei o cantar de um galo apaixonado, nem berrante não esquecerei, chamando ao longe triste. confesso deixar o meu pingo estradeiro, mas eu queria que compreendesse meus companheiros. Veja meu peito marcado pela chifrada dos pantaneiros, mas nenhum lacardo tão profundo como a de dois olhos seriseus. Não sei se o feitiço foi ou se é abismo de uma paixão. Tu sabe que pra lidar com boi sempre fui campeão. Na fama de laçador o destino me pregou uma lição. Eu entrei no rodeio do amor, laçado eu fui pelo campeiro, braço direito dos pantanais. Quando eu parti não terei coragem de olhar pra trás. Já não canta os passarinhos e os boi mugindo lá nos currais. Parece que estão adivinhando que o boiadeiro não volta. São 5 horas e 51 minutos. Você fica agora com Inconfidência Notícias com Cristiano Batista, né? E na sequência teremos a Ave Maria. Eu volto dentro de instantes trazendo a segunda e última parte do programa Hora do Fazendeiro. Até já então. Olha a música que está chegando. Vai para o nosso ouvinte Calango, aniversariante de hoje, está lá no Padre Eustáquio. E também para o Francisco Alves, lá de Sabará. Para o Coronel Daniel também, sua esposa. Para o Toninho da Fiuca, velho candeeiro. E para Cida, o nosso abraço. Pedro Bento e Zé da Estrada, sete palavras. Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade, neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida pra juntar ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beijou os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levanto os olhos pro céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas a atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No Horto das Oliveiras levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilato: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judeias toda tremeu. O véu do templo rasgou, Pilato se arrependeu. Um sorria, outro chorava, Jesus disse essas palavras, e na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado. Confidência. Confidência Notícias. Cinco e 56, Belo Horizonte está com tempo nublado. Na redação da rádio Inconfidência, no alto da Avenida Raja Gabalha. 25 graus, umidade relativa do ar em 58%. 88 pedidos de socorro em apenas 5 dias. Esse é o balanço das ocorrências de chuva atendidas pelo Corpo de Bombeiros entre a última sexta-feira e a tarde de ontem, só em Belo Horizonte. As precipitações ininterruptas provocam estragos e deixam em alerta principalmente pessoas que moram em áreas de risco. Hoje, a capital deve completar o sexto dia seguido de chuva, conforme prevê o Serviço de Meteorologia do Tempo Clima PUC-Minas. O tempo deve permanecer nublado, pelo menos até sexta-feira. O último levantamento feito pela Fundação Estadual de Meio Ambiente mostra que 28% dos municípios descumprem a determinação da Lei do Lixão e utilizam essa forma irregular de descarte de resíduos. No país, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, referentes a junho de 2016, 38% das cidades mantêm lixões em funcionamento. Diante desse cenário, ao invés de encontrar formas de garantir o cumprimento da regra, a União defende a prorrogação do prazo, ou seja, alterar a data que ela mesma fixou. Para viabilizar a mudança, o Ministério referente defende a aprovação do projeto de lei 2289/2015, que já está pronto para ser colocado em votação na Câmara Federal. O texto de autoria do Senado prevê o aumento escalonado do prazo para adequação às regras previstas de acordo com o porte da cidade. Com a alteração, os prazos que terminaram para todos os municípios em 2014 seriam postergados para 2018, podendo chegar até 2021. Pesquisa conclui que vírus Zika pode ser transmitido pelo sangue. O estudo apresentado no encontro anual da Associação Americana de Cientistas Farmacêuticos em Denver, nos Estados Unidos, indica que uma pessoa pode ser contaminada por meio de agulha infectada ou se tiver um corte aberto na pele que entra em contato com o vírus vivo. Os cientistas descobriram que o Zika vírus pode sobreviver em superfícies duras, não porosas, por 8 horas e até por mais tempo se estiver associado com sangue. A pesquisa mostrou que nessas situações o vírus é altamente contagioso. A pesquisa aponta também que desinfetantes como álcool isopropílico e amônia são bastante eficientes para matar o Zika vírus. Mas quando está associado a sangue, o vírus se torna mais resistente. De Denver, nos Estados Unidos, Gislene Nogueira. Em Confidência Notícias. 5h59, termina aqui em Confidência Notícias, que volta logo mais às 6h50. Vem aí a Ave Maria, daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da Hora do Fazendeiro, na apresentação de Tina Gonçalves. Inconfidência. Seis horas.

Brasil. Inconfidência. Apresentando A Hora do Fazendeiro, com Tina Gonçalves. Estamos de volta com a segunda e última parte do programa Hora do Fazendeiro, que você acompanha até às 6h50, agora 6h09. Dino Franco e Mouraí. De um certo tempo pra cá me tornei um homem chato. Se escuto algum desaforo, já xingo o cara no ato. Perdi a calma que eu tinha depois que saí do mato. Hoje eu moro na cidade, só recebendo maus trato, num barraco apertadinho, cheio de pulga e de rato. No sítio que eu morava, tudo era mais barato. Fazia minha comprinha na venda do Honorato. Andava de qualquer jeito e nem usava sapato. Meu pé era esparramado, igualzinho pé de pato. Mas eu me achava bonito até pra tirar retrato. Quando eu me lembro da roça, me aborreço de imediato. Até parece que escuto o chorinho do regato. Meu cavalinho petiço encheu-se de carrapato. Meu cachorrinho paqueiro, ligeiro igual um gato, nunca mais me festejou, eita mundão velho ingrato. Adeus minha espingardinha do meu tempinho pacato. Eu moro aqui na cidade, mas sou um caboclo nato. Não posso voltar pra roça, já perdi o meu mandato. Quando a nossa idade chega, a morte é mesmo um fato. Espero o final da vida seguro num sindicato. Previsão do tempo. Mantida a previsão de chuva para esta quinta-feira em praticamente todo o estado. O volume vai reduzindo um pouco, mas ainda há previsão de chuva. Quem vai detalhar é o meteorologista do IMET, Luiz Ladeia. Ladeia, a chuva agora está se concentrando mais na região leste, no norte, nordeste de Minas, né? Na verdade, Gustavo, nós tivemos aí uma formação do que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que praticamente, como eu disse já uma vez, é uma umidade que vem aqui da área amazônica e encontrando com frente fria que estava atuando, propriu chuvas aí em todo o estado nesses últimos 5 dias. Agora a gente observa que está havendo um ligeiro deslocamento disso, porque na verdade ela traz em seu bojo uma grande quantidade de umidade, mas gradualmente, como ela vai fazendo com que haja propiciando a condição para chuva, ela vai gradualmente perdendo um pouquinho de atividade e com isso ela sobe um pouquinho na atmosfera e vai deslocando. Então nós estamos observando que agora, que a área da região aqui do Triângulo Mineiro, sul de Minas, zona da mata, o tempo já reduziu aí a condição para chuva, ainda que está ainda nublado, mas a chuva diminuiu e a concentração agora está exatamente maior aqui nessa faixa aqui do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri e norte de Minas. Então a previsão para essa quinta-feira para Belo Horizonte ainda deve ser nublado, ou parcialmente nublado, o sol pode aparecer um pouquinho, ainda com pancadas de chuva e trovoada ocasional aí no decorrer do período. Temperatura entre mínima de 17, máxima de 28 graus, com umidade do ar entre 95% pela manhã e 55% à tarde. qualidade do ar, então, bastante razoável. Para o estado, nós temos céu encoberto, anublado, com pancadas de chuva e trovoada no noroeste, norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o céu fica nublado, ou parcialmente nublado, com chuvas ocasionais. A temperatura chega aos 34 graus aqui no Triângulo Mineiro e 9 graus na Mantiqueira, aqui no sul de Minas. A umidade fica em torno de 100% aqui na faixa do leste, nordeste, Jequitinhonha, e cai aqui a 40% no Triângulo Mineiro. Portanto, o tempo continua instável em Minas Gerais nessa quinta-feira, com chuvas mais significativas, mais pesadas, como eu disse, aqui no Vale Rio Doce, no Ucuri, Jequitinhonha, norte de Minas e noroeste. Nas outras regiões, a chuva ainda ocorre, mas já em pequena escala. Ladeia, esclarece uma dúvida, por favor, que certamente é do nosso ouvinte também. Por que que em alguns momentos parece que o tempo vai dar aquela estiagem, né? Realmente aquelas nuvens mais pesadas, elas desaparecem e na sequência tudo isso se forma de novo e volta aquela chuva contínua, frequente? Como eu mencionei aí no início, nós temos aí o seguinte, uma camada de nuvens dessa que acontece, ela não tem homogeneidade. É como se fosse vamos dizer, a grosso modo, um caminhão carregado de uma carga bastante pesada, e a gente já observou aí até que esse pessoal que carrega cimento, normalmente eles costumam colocar a carga de cimento mais ou menos no meio da carroceria. Então, mais ou menos isso, você tem uma camada de nuvem muito densa, que com o aquecimento solar que está acima dessa camada, é como se fosse os raios de sol conseguissem infiltrar em determinados pontos onde a pancada de chuva mais significativa aconteceu. Então, naquele momento, há uma certa abertura, entendeu? Depois, com a perda de calor diurna, acontece o seguinte, ela volta a aglomerar quando a radiação diminui, ela volta a se juntar e volta a pancada de chuva. Ou seja, é o que você falou mesmo, né? A camada ela não é totalmente homogênea, mas ela tende a ficar homogênea, aí quando ela está se ajustando, a gente parece que vai ter uma estiagem, mas volta a chover. Exatamente, isso mesmo. Ok, a previsão do tempo para todo o estado, explicando aqui também para a gente um pouco como é que funciona essa questão da chuva, da estiagem, o meteorologista do IMET, Luiz Ladeia. Obrigado, Ladeia, até a próxima. Ok, Gustavo, um abraço, até a próxima. 6:18, Geraldo Viola e Pantanal, comitiva da saudade de Santos e Eduardo. Deixei a minha terra quando a boiada passou e segui os boiadeiros, mamãe chorando ficou. Com 15 anos de idade eu já era domador, eu não sabia viver, mas o mundo me ensinou. Perigosa e mesquinha, trabalhei com catimbau e viajei com Batistinha. Eles sempre admiravam a coragem que eu tinha. Eu tive um mestre de lida, o saudoso Ferreirinha. Está sempre reluzindo, minha badana macia cobre o pelego argentino. Todas as vezes que eu viajo pela estrada de ouro fino, eu rezo e acendo vela na cruz daquele menino. Serviço não brinca e não descansa, de Mato Grosso a Barretos, muitas léguas de distância. Eu era o capataz, minha de Porto Esperança, quando o boi soberano salvou aquela criança. Música. sempre fui pulso firme no transporte de boiada. Comitiva que eu conduzo não fracassa na estrada. Tiro na ponta do laço o boi que fica de arribada. Ser peão de boiadeiro é a coisa que mais me agrada. Hora do Fazendeiro em Confidência, 6:21. Noticiário Rural. E a gente volta a falar sobre a COP22, onde o mecanismo de pagamento por resultados de conservação de florestas nativas é o tema debatido na Conferência do Clima. De Brasília, da Rádio Senado, Paula Groba. ONGs, entidades ligadas à floresta amazônica e parlamentares querem que o governo brasileiro volte a debater as regras do chamado REDMAIS, o mecanismo de pagamento a países por resultados de conservação das florestas nativas. E o Brasil tem muito a ganhar com esse debate, segundo parlamentares que participam da COP22 em Marrakech, Marrocos. Os senadores subscreveram a carta elaborada pela Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com a Coalizão Brasil Clima e Florestas, que pede que o governo brasileiro retome as discussões para implementar o mecanismo no Brasil. De acordo com o relator da Comissão de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, é preciso abrir o debate para se definir o que será melhor para o país. É preciso começar imediatamente a enfrentar discussões que hoje estão colocadas no Brasil. Nós vamos ou não vamos trabalhar com as usinas de carvão? Vamos ou não vamos usar o carvão mineral que está localizado em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Isso é uma decisão que implica mudanças profundas na infraestrutura, na indústria brasileira, e é importante então saber que as contribuições que o Brasil pactuou em Paris têm desdobramentos importantes na sua matriz energética, mas também na sua economia. Segundo as regras iniciais, o REDMAIS funcionaria da seguinte forma: um país em desenvolvimento como o Brasil, que preserva grandes florestas, receberia recursos de outros países desenvolvidos pela preservação florestal. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, analisa que o debate é polêmico. Na opinião dela, o Brasil precisa ser recompensado pela preservação, mas as terras brasileiras não podem virar conservação florestal para compensar a poluição de países desenvolvidos. Nós estamos unidos aqui em torno da defesa de que o governo brasileiro avance mais rapidamente na questão do REDMAIS, porque nós temos recursos a receber, nós temos que passar a cobrar da comunidade internacional pelos serviços que nós estamos prestando ao mundo inteiro. A carta será entregue aos ministros de Relações Exteriores, José Serra, da Agricultura, Blairo Maggi, do Meio Ambiente, Sarney Filho, e ao embaixador José Marcondes Carvalho, secretário-geral de Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores. Os senadores Fernando Bezerra, Vanessa Graziottin, Jorge Viana e Lidice da Mata participam da COP22 em Marrakech. Da Rádio Senado, Paula Groba. Hora do Fazendeiro em Confidência. Goiânia e Paranaense, o doutor e o caipira. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira, pelo contrário, isso até lhe dá valor. Sua infância foi lições de faculdade, na realidade hoje é grande doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho, desbravando meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci esta frondosa capital e estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o senhor tudo isto é normal. Sou o paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro o senhor se sentiria como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domino aquele incêndio alastrado que sempre um raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um jato baiado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em matar burros e porteiras. Sei a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Hora do Fazendeiro em Confidência, 6h28. Cotações de produtos. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 150,46 em São Paulo, R$ 145,90 em Minas, R$ 141,20 em Goiás e R$ 157,61 em Santa Catarina. Já o algodão em pluma saca de 15 quilos está cotado a R$ 83,67 em Minas, R$ 78,80 no Mato Grosso e R$ 85,40 na Bahia. A saca de 60 quilos do café arábica bebida dura tipo 6 está cotada a R$ 550 em Manhuaçu, R$ 562 em Poços de Caldas e R$ 590 em Varginha, no sul de Minas. Em Franca, São Paulo, R$ 600. A saca de 60 quilos da soja está cotada a R$ 74,05 em Minas, R$ 71,84 em São Paulo, R$ 69 na Bahia e R$ 68,26 no Rio Grande do Sul. Já a saca de 60 quilos do milho está cotada a R$ 41,04 em Minas, R$ 34,97 em São Paulo, R$ 45,42 na Bahia e R$ 30,69 no Paraná. A saca de 50 quilos do arroz está cotada a R$ 61,19 em São Paulo, R$ 70,04 no Paraná, R$ 50 na Bahia e R$ 48,93 no Rio Grande do Sul. Já a saca de 60 quilos do feijão está cotada a R$ 193,77 em São Paulo, R$ 215,83 na Bahia e R$ 227,70 no Paraná. O preço médio do quilo do frango está cotado a R$ 3,30 em Minas, R$ 3,10 em São Paulo, R$ 2,92 no Paraná. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,78 no Paraná, R$ 3,23 no Mato Grosso e R$ 3,45 em Santa Catarina. 6h30, João Carlos e Maurício. De Maurício e João Carlos, identidade de violeiro. Faz

Nesta quinta-feira, a bola rola na Inconfidência. Inconfidência! Futebol! E você confere todas as emoções do Galo na Série A do Campeonato Brasileiro. A partir das 8 horas da noite, direto do Independência, Atlético e Palmeiras. Narração: Sulimar Silva. O indivíduo competente narra. Comentários de José Augusto Toscano. Reportagens de Fábio Vital. Brasileirão é na Inconfidência. Equipe de Esportes Inconfidência. Coordenação: José Augusto Toscano. Inconfidência. Futebol. Inconfidência. Apresentando A Hora do Fazendeiro, com Tina Gonçalves. Agora 6:37, João Mulato e Douradinho, de Lorivaldo Santos e Carreiro, Pulo do Gato. Um sujeito endinheirado que fazia e desfazia, menina nova e bonita, era o que ele perseguia. Nas garras deste gavião, quando a menina saiu lá pra casa dos seus pais, muito triste ela ia. A menina tão formosa, um lindo botão de rosa, que no galho já morria. O que é bom logo se acaba, confirma o velho ditado. Bote tanto vai a fonte, que um dia volta quebrado. Foi quebrado logo cedo o encanto desse malvado. Ele zombou de um amor, a filha de um coitado. Ele quis fazer peteca de uma linda boneca, mas filha de pai honrado. A coitadinha chorando pro seu pai contou o fato. Tenho na minha garganta o nó que eu não desato. Aquele rosto de pai, vergonha ali era mato. O velho entrou em cena, foi no derradeiro ar. Jurou de joelho no chão, vou pular neste gavião, do jeito que pula um gato. O caboclo de vergonha deu um balanço na vida, viu sua esposa rezando perto da filha querida. Viu sua filha chorando numa estrada sem sair. Dentro da sua razão, ele entrou nessa partida. Foi só pena que voou, o gavião se acabou, desta vez pra toda a vida. Este caboclo que eu digo mora lá no pé do morro, numa casa escondida, parece toca do zorro. Onde a curruíra canta e faz seu ninho no forro, tem azeitona de aço, malandro não tem socorro. Malandro naquela casa, topa besouro sem asa, tá no mato sem cachorro. Hora do Fazendeiro em Confidência, faltando 20 minutos para as 7. Noticiário Rural. Emater assina convênios para ampliar atividades no campo. A instituição assinou no início deste mês 3 convênios que irão contribuir para aprimorar os trabalhos de assistência técnica rural da empresa, principalmente aqueles que são ligados à bovinocultura. Com valor que somam cerca de R$1.700.000, os documentos foram assinados durante a última Assembleia Geral da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. O encontro reuniu em Belo Horizonte representantes do governo federal, como o Ministério da Agricultura, Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, do INCRA, e do Ministério do Desenvolvimento Social. Um dos convênios, com recursos de R$816.000, é de prestação de serviço e gerencial para bovinocultura em municípios de Minas Gerais. O convênio foi assinado com o MAPA. Vamos seguindo, Hora do Fazendeiro em Confidência, Otávio Augusto e Gabriel. A mulher que conheci balançou meu coração. Esses versos fiz pra ela, inspirou essa canção. Esse seu jeitinho meio e uma fina educação. Dois lindos olhos azuis que provocam sedução. Esses seus olhos azuis que me encheu de paixão. Ela vai passando, vai chamando atenção. É de fechar o comércio e farmácia de plantão. Uma caça procurada no bico do gavião. Tem muito homem querendo nessa joia pôr a mão. Também esses olhos azuis. Quem é que não tem paixão? Sua beleza incendeia como lavas de vulcão. Qualquer homem valente cair de joelhos no chão. Se te olhar for pecado, já perdi a salvação. É na curva do seu corpo que faço navegação. Esses seus olhos azuis é símbolo de confusão. Na minha vida me leva pro cadeião. A gaiola dos seus braços é a melhor solução para sentir no meu peito pulsar o seu coração. Só espero que o delegado não me dê voz de prisão com esses olhos azuis. Não acaba, não muda. Agora 6:45, a Hora do Fazendeiro é um programa do Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência. Apresentação, Tina Gonçalves. Programação musical, Paulo Bastos. Trabalhos técnicos, Juliana Moura e Eliezer Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Gustavo Abreu. Superintendência de Jornalismo, Maria Amélia Ávila. Você pode contribuir com a Hora do Fazendeiro. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente. O nosso telefone é o 3298-3440 ou 3441. E o nosso endereço é Avenida Raja Gabalha, 1670, bairro Santa Lúcia. CEP 30441-194, Belo Horizonte. A Hora do Fazendeiro volta amanhã. Tô indo com Deus, fiquem com Deus. Por onde Deus passa, nada embaraça. Um abração, amigos, e até amanhã. Na sequência, o Inconfidência Notícias com Cristiano Batista. Tenham todos uma ótima noite. E para vocês, Lourenço e Lorival. Confidência apresentou A Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Oferecimento Sistema Faeng, Senar Minas, a união e a força do campo.